Em nome da WA Produções, isso é Daniel Filho. Uma nova história. Não, não posso tomar essa decisão e acabar com o meu coração que já se acostumou. Não, eu tenho tanto medo de perder. Me perdoe, é que sem ela